Um cafezinho, vai. Não, olha, hoje estou aqui mais virado para o álcool. Porque esta história dos alcoólicos anónimos faz-me confusão. Quando o indivíduo chega a um ponto que as bebedeiras são tantas que já precisa de ajuda, será que ele pensa que ainda é um alcoólico anónimo? Será que ele pensa que ainda ninguém deu por isso? Quer dizer, passa os dias bêbado, foi despedido, perdeu a mulher, os filhos, a casa. Eu tenho certeza que pelo menos os vizinhos já repararam. Alcoólico anónimo, quer dizer, a melhor coisa que ele faz é andar a tratar-se. E é precisamente isso que eles não querem que se saiba. Não, continuem a pensar que ele é um bêbado. Mal vocês sabem que ele é um alcoólico anónimo. Porque a única diferença entre o bêbado e o alcoólico anónimo é que o segundo anda a tratar-se. Eu acho que até deve haver rivalidade entre os bêbados e os AA. Quer dizer, esse gajo deixou de aparecer aqui de se reunir com a malta aqui na Tasca. Agora lá no meio dos alcoólicos anónimos só se dá com eles, os alcoólicos anónimos. Bêbados VIPs é o que eles são. Porque é mesmo isso, um pobre sem frasca é um bêbado. Se for um rico, tem um problema com o álcool. Eu acho que ele não tem um problema com o álcool. Até parecem dar-se bem. Porque para mim, as únicas diferenças entre o bêbado pobre e o rico é o tipo de bebida e a conta. Porquê que será que as pessoas bebem? Porque se um indivíduo realmente bebe para esquecer, não será melhor pagar logo no início? Fiquei também escandalizado quando vi a sede dos Alcoólicos Anónimos, uma placa enorme à porta do edifício, parece os escritórios de uma boys band, os AA. Quer dizer, se eles queriam ser realmente anónimos, não deveriam estar escondidos. Uma pessoa entrava numa relojoaria normal na Baixa da cidade, que tinha associação nas traseiras do edifício, numa cave. Cave não, que é onde eles guardam o vinho. No último andar, pronto. Quer dizer, o último andar também não, que eles podiam saltar de lá abaixo. Mas pronto, num sítio qualquer, mas escondido. Claro que toda a gente dizia, bem, é só bêbados naquela relojoaria, pá. Ou então é capaz de ter lógica, porque é para eles poderem dar com a porta, porque se eles já se perdem com placa, imagine sem. A partir de uma certa altura, o próprio bêbado também já nem se importa. Quero lá saber. Com ou sem placa, para mim é igual, para mim é igual. Não sei se sabem, mas eles contam os dias há quanto tempo já não bebem. Aquilo é mais ou menos assim. Olá, eu sou o João, eu estou sem beber há 36 dias. Agora eu pergunto, será mesmo necessário obrigá-los a contar? Porque já não basta o sofrimento que têm de não beber álcool, ainda têm que contar há quantos dias estão assim. E depois aparece um que teve uma recaída. Eu gostaria de dizer que ontem eu tive uma recaída. Hoje acordei só cheirava a bebida. Os outros devem dizer logo, olha, olha, faz assim. Já repararam? Que eles estão lá na associação, nas reuniões, todos calados, cabisbaixos, aquilo parece que é um enterro. Sabem porquê? Falta a bebida. Eu acho que eram umas sessões muito mais animadas. Se em vez deles contarem há quantos dias estão sem beber e como a vida tem sido um suplício, contarem as maluquices que faziam quando eram bêbados. Ah, era muito mais giro. Epá, pois é. Eu quando bebia, bem, um dia estava com um pifo tão grande, fui para treinador de Benfica. Bem, isso não é nada. O meu era tão grande que me candidatei a presidente. E ganhei!